cheia e o povo reunido. Alguns desanimados, outros quase desistindo. Pois esperar eu sei que não é fácil, meu irmão. Mas tem hora que o melhor é esperar, espera então. Não posso afirmar se todos estavam ligados. Qual era a conversa naquele momento? Só sei que a Bíblia afirma que o vento então soprou. Impetuosamente toda a casa abalou. Foram vistas sobre aqueles línguas em chamas de fogo. Era o avivamento envolvendo aquele povo. Se o Espírito de Deus tocar, ninguém vai resistir. Vou ouvir línguas estranhas, som de glórias hoje aqui. Vamos ver os céus abertos e o sopro do meu Deus incendiando a casa de unção e de poder. De poder. Hoje aqui, tua glória como fogo em línguas, ouve repartir.